quero táxi da BZ 5717 com 141, 4 horas de autonomia com fins. Uno alterna, 133, decimal 25. 251-3325, AB67, passo 9. 7 ainda, até o quanto espera pronto. 898, sentir companhia livre ao Padre Fiente, se eu puxo a ponta. Sentir aeronave da companhia livre, já puxo da questão neta, 598. Pronto, objeto 5717. Pronto, objeto 5717. 717, autorizado a linha da colapso 0.1, 80 graus, 129. A linha da colapso 5717. Oito cinco a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Galeão, pronto para o táxi. Autorizado táxi via Índia, reporta ponte espera do 10, pronto, Kinegão 0020, web 5890. Táxi via Índia, reporta ponte espera pronto, 10020, ajuste, web 5898. Grande Salvador, bom dia, Rio 5973, formação Eco, 190 para 150. Rio 5973, controle Salvador, sem identificação, desça para 2 mil pés na chegada Mare, altímetro 120. 2 mil na Mare, 1020, 5973. 7 no 7, decolado 1-1, controle 1-0-8. 208, obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Web 5717, decola, passa bis 600 na Dael. Objeto 5717, bom dia, contrato radar na decolagem, supla no nível 340 na saída da EL, após Leda Direto Bridge. 340 na EL, após Leda Direto Bridge, copiado no 7. Bom dia. Alfa aqui, Índia, bom dia. Solicito autorização para fazer reboque do 43 para o site principal, ponte número 1. Autorizado, reporta um término, Alfa aqui, Índia. Ok, certo. Escoito 98, vento 190 graus, 109, 0 zero, colapso, estando zero. Lembro da colagem, pistão 0, objeto 5898. Decolado 215, controle 120, 108. 208, Web 5898. Controle Web 5717, só para confirmar, o senhor, após da EL, está autorizado direto bridge? Após Leda. Após Leda, obrigado. Salvador, departure, morning, Web 5898, passing 1500. Objeto 5898, Leda, contact com o departure, climb to flight level 340, Del departure. After Leda, fly direct to Brady. Leda 340, without restrictions. After Leda, direct to bridge. Objeto 5898. Jet 5898, request flight deck to Lida. Clear flight direct to Lida. Heading Lida, Webjet 5898. Objeto 577, chamador centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251-3325, objeto 5717. TLS XY10, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, final X-ray 5973. Salvador, gol no 995.530 para o 60 na ponte. Gol no 995, bom dia, sem identificação. Desça para 4 mil pés na chegada ponte. Ajuste de altímetro no 020. 4 mil com 1.020 na ponte, gol no 995. Objeto 5898, contact now receive center 125.1, Ethanable 133.25. 251, Ethanable 3325, Objeto 5898, bye bye. Bye bye. Então, para embarcar no papo principal. Índia tá livre até o portão 01, né? Porta no término. Ok, ciência, porta de 1. Usada final X-Ray, Rio 5973. Certo. Completa a final procedimento LS X-Ray, reduza para a velocidade de aproximação, chama a torre 118.95. 18.95 a torre 5973. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, passando marca 2TA. 973, jeito 190 graus, 119, 3 dados pouso, piscina 0. 5973, livre pouso. 5973, Solos 2000, taxi à direita, via Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. Frank Indy confirma término, bom dia, Sente. Ok, grato, Salvador, bom dia, voo 1804, informação Foxtrot. Voo 1804, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto, ajuste de altímetro no 020. Identificou para 050, chegada a ponto e ajuste no 020 no 804. 1995, autorizada final do procedimento ILS Exception no zero, descer para 2.000 pés, altimetrão no 020, reporte estabilizado. Reporte ará estabilizado, voo no 99. Controle Salvador, bom dia, voo no 607. Voo no 607, bom dia, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada a ponto, ajuste de altímetro no 020. Ok, acionou, desce 050 na ponte, 607, desça para o ponto. Gol 1804, desça para 4.000 pés, altímetro no 020. 4.020, 1804.